Austin on 3-5, 627, apron 2, against 5, level 130 to Aracaju. Got information, November. Roger, we have 190 pre-approved. Do you accept? We're stand by for 130. Roger, stand by. Juliette de Papá, sem restrições até 5.000. Reitero, está seguindo a aeronave da TAM, voo 317, que está à sua frente, 11 milhas. A 327, ingresso da colagem autorizada, 120 graus, 10 nós. A linha de cola, 120, cilindro 3, 6. 900 operações. Salvador, muito boa tarde, é o time 5241, no caso da November, autorização para a vitória da gente. Gente, aguarde, ainda não temos o seu plano. Pode dar 5241. 3.544B. Colada 34, controle 208. 208, ligado, vamos lá. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceano 6327, clicou na Dial Lima. Oceano 6327, controle, contato radar, curva direita, voo direto Ilhéus. Direita, direto Ilhéus, 6327. TP5446, desça para 2.000, livre LS. 2.000, desce intercept e informa. TAM 3217, sem restrições até 2.000. 2.000, sem restrições, TAM 3217. Corredora Xé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona. 01, 17, coteja. 5446, eu estou com a manutenção a bordo e desejo saber se o senhor recebe o rádio farol Simbra, frequência do auxílio 220. Negativo. Ok, muito grato. Chunem 6321, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Para a cópia 6321. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 54 no meia, coteja. Autorizado para Salvador, nível 380, via Perzulu 17, decola da pista 10, curva direita, subida arbor, transição elefa, transporte 54 no meia, controle Salvador 108. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará 6321. Mike, Livre ali. 627, ready to copy? 5446, Duna, localizador em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre. 1895, 5446. 1895, obrigado, boa tarde. Departure Alpha Romeo Uniform Transition. Take off from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8. Squawk 0260 read back. Flight level 130 to Aracaju via Gulf 677. Book a departure transition Alpha Romeo Uniform. Turn left after takeoff. 1208 is departure control. And 0260 scope code 335 627. Read back correct. Already approved for push and start. 35567. Salvador 649 da Volpe. Autoridade, chama para o táxi. Chama o táxi 649 da Volpe. Filiante, Índia, papá, velocidade 210. 210 na velocidade, papá. Alô, Xané, 6321, pushback, portão 8. Autoridade, chama para o táxi. Para o táxi, 6321. Solo 35241, alguma previsão da nossa autorização? Devemos ter o seu plano meia hora antes do horário. Seria daqui a uns 5 minutos, mais uns 2 minutos para processamento. Daqui a uns 7 minutos. Bom, o horário seria para os 27, né? Papá. horário 1727, Solo 3524, Bruno? 0120 com 10. Centro livre pouso na 1-0, 5446. Ok, vou entrar em contato então com o Guardiã Nacional, obrigado. Do Lewis, que é Lima, tem. Seno 6327, chame Recife 125. Seno 6327, controle Salvador em blind, chame Recife 125. Tan 3217, Duna localizador, cheque o trem, torre 11895. 2295, chamará, obrigado, até daqui a pouco. Imediato, Zulu? Decolagem autorizada, centena com 10. Foi Salvador, muito boa tarde, seu TAN 3217. Passando aí de acesso, rebaixar travado. Troque pra torre, tá? Fala, querido. Papai com Romeu. Senhor 6327, controle. Até abaixar o trabalho. 317, cliente, como tráfego. PA34, decolando a 17, ingressando no corredor visual axé, sua direita, mil pés. O vento em Salvador é 120 com 10, ajuste 1011. Só um minutinho, a ficha ainda não livrou. Ok, guardando sua autorização, tá? Espera a torre 1-8, esse 1-9 se empolgou. Seu Alfa 2-9-5, obrigado. 3-0-8, tá, retorno. 3-2-1-7, agora pista livre, uma centena, 10-9, tudo autorizado. Cliente, agora a gente pousa. Pista livre, pouso, pista 0-3-1-7. Zulu. Luiz Quilo Zulu, controle, meu cordial. Autoriza aquele 2500 pra gente ficar mais agradável, senhor. Positivo. Maravilha, o solzão tá forte hoje. Juliette de Papai, em aproximação, chame a torre, 11895. 1895 pra torre, Juliette de Papai. Seno 327, eu fiz várias chamadas, você tá com um probleminha no rádio, chame Recife, o 251 no câmbio. Salvador, Coronel 6419, ao ponto de espera da 190, pronto, visual caronave na final. Sim, senhor, tava 0162, o avião já bota sozinho aqui, a gente tá mudando aqui para 0117, senhor. Positivo, eu agradeço. E aguardando na pista livre, o segundo, 1011. 1011, guarda a pista livre, Papa. Índia Alfa no ponto de espera, torre 18095, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 18956321, boa tarde. 3217 aos 4:06, direito 219. 3217. À esquerda por 20 milhas. Gostaria do 2231 é o controle, Salvador. Meu cordial. Facilita se o senhor desviar com curva à esquerda até o rumo de Duna e descer para 4000 com 1011? Afirmativo, ficaria até melhor do que o desvio que já iríamos fazer. Se autorizado, então vou a Duna. Autorizado, vamos descer para 4000 com 1000. Ok, 4000 com 1011 na Pro de Duna, grato. Recebemos o seu plano, estamos apenas inserindo as informações, reparte pronto para inspecionamento. Ok, vai reportar então, por isso que eu estou. Positivo. E mantenha 2500 whisky quilo. Positivo. Direto por 10, tá? 3, 2, 1. 5241 pronto para cópia. Ativo, prossiga. Autorizado conquista, nível 200, saída arbora após DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5454, coteja. 300, arbordo, está posto agora, conquista direto. Decola da decimal 0, curva direita, controle 208, aciona 5454, cotejamento correto, confirma local de estacionamento. Gol no 649, está autorizado a linha MC, capitão 0. A linha MC, capitão 0, gol 649. Eu acho que é remota 2 aqui, solo. Eu vou te confirmar como é. Aviação geral? Ok. Gente, chama para o pushback acionamento. Juliette, India Papá, Solas 48, livre à direita, poder confirmar pátio? Agora, 1-0, chegada à Maria, desça para 5000. Grafácio 3, livre à direita, chama Solo em 121, décimo 9. Tá, 9500. 1-1-8-9-5, tá, 9500, obrigado. Decolagem, 649. Civil Alfa, Kilo, Pat 3. Boa tarde, Xané 6321, na porta espera pronta, decola sem parar. Gente, 6321, informo o Airbus Tatã, a uma milha do marcador externo, por gentileza, mantenha a ponto de espera do Nuzé. Pois não, vai manter, 6321. Em Salvador, da 9500, estabilizado a LSX, pista 1-0. Da 9500, ajuste 1-0, 1-1, não continua a aproximação, aguardando pista livre. 7, da 9500. Só 9500 está autorizado com o sistema 0, vento 120 graus, 1-1, nós poderia confirmar baixar travado? Afirmativo, baixar travado, está 9500 autorizado com o sistema 1-0. Com 9649, decolada 50, chame o controle em 120, décimo 8. Controle 208, obrigado. Controle, com 649, decolou na da Euleda. O 649, controle, contato radar. Obrigado. É 192 é o controle, desça para 6000, ajuste 1-0, 1-1, chegada a Mari. Já ser deslocado para outro pátio. São dois do pátio 3 já confirmado agora, Juliette de Papá. 7, observe a parada do Embraer no pátio, após a coordenação com a equipe de solo, está autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Roger, 5, 6, 7. Agora, azul 4, 0, 6, 5, pushback acionamento, continue. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 6, pode alinhar e manter, afirmativo, 6321, está autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Gol 1075, velocidade 220 nós. 220, reduzindo, gol 0, 7, 5. 3192, 250 nós na velocidade. Mantendo, 2231, desça para 2000. 2000, 2631. 4118, boa tarde. Boa tarde, prossiga. 4118, 340, autorizado, Confins, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5444, corteja. Autorizado 340 para Confins, via outro plano de voo, Perzulu 16, decola da Euleda Bridge para interceptar o Perzulu 16. 1208 é a frequência do controle na saída e o transponder acionado 5444. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para push acionamento 419. Sede Juliette, 9100. Sente, mantém a posição. 0.8, bom voo. 208, boa tarde. Those on board 3 hours 50, alternator receive for taxi. Roger, 6-4 on board, QNH 1011, taxi via apron 3, report to enter main apron. Taxi via apron 3, report for enter main apron 3567. Controle, contato, radar. Aqui eu poderia voar árvore, 6321? Positivo. Árvore na proa, 6321. Voo no 649, chame Recife, 125. 065, táxi via Engenho Alfa, no ponto inspirador 90, Torre, 1195, quem negar 10, 11, boa viagem. Táxi Engenho Alfa, ponto de espera 118, 95, ajustado 10. Alô, pronto. Azul, passe da América. Portal 02. Be a 5627 to enter in at main apron. 5627, cleared entry on the main April, taxi via EBA Alpha on the holding point of running 10, contact Tower frequency 118.95, QNH 1011, good trip. Unit 1011, clear the main apron via India Alpha, holding port 10, tower 118.95, thank you, nice afternoon. Gol 1075, livre LS. Autorizado ILS, João, 075. 3192, velocidade 210. Seredo 223, ano em aproximação, checa o trem, torre 1895. 5627 is the tower. Tower, go ahead. 6-7, your departure is Kansas. The takeoff runway 10, turn left via departure Kansas. Roger, Kansas departure, TP 5627. Salvador, passarelo 2230, baixar de checado, boa tarde. 2230, boa tarde, ajuste no 011, continue a aproximação, aguardando pista livre. Escuta. No 3192, está autorizado a aproximação em ALS. Perdão, está autorizado o pouso de zona 0, vento 120 graus, 122. Vamos autorizar 223 zona. Azul 4065, decolada 1800, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, azul 4065,